O tempo passou e eu não esqueci. O brilho no olhar ainda existe. Uma voz dizendo sim, que ainda te amo, que ainda te quero. Em outros braços tento te esquecer. Em alguns momentos sinto você. Tá difícil suportar a dor da saudade. Quero te encontrar. Não aceito mais viver nessa agonia. Vou enlouquecer. A meia-noite, o dia, tudo sem você. Não faz sentido, amor. Não faz sentido. Não aguento mais viver nessa agonia, nesta solidão. Ainda está sentindo o meu coração. Não te esqueci, só vou te dizer: te amo. Em outros braços tento te esquecer. Em alguns momentos sinto você. Tá difícil suportar a dor da saudade. Quero te encontrar. Você não faz sentido, amor. Não faz sentido. Não aguento mais viver nessa agonia, nesta solidão. Ainda está sentindo o meu coração. Não te esqueci, só vou te dizer. Não aguento mais viver nessa agonia. Vou enlouquecer. A minha noite, o dia, tudo sem você. Não faz sentido, amor. Não faz sentido. Não aguento mais viver nessa agonia, nesta solidão. Ainda está sentindo o meu coração. Não te esqueci, só vou te dizer: te amo. Obrigado, gente.